ô seu carteiro. Portal do Arrocha. Carteiro, não me traz essa carta que eu não quero nem saber. Eu já soltei os cachorros no jardim, você não entra mais aqui. Aô, carteiro. Ei, manda só prazer. Ao vivo. Meu coração dorme e acorda sempre assustado. Não quer receber carta de um amor do passado. Depois que terminei, ela foi embora e o meu peito ainda chora. Eu perdi noite desejando ela. Já dormi agarrado ao travesseiro dela. Já troquei o endereço da correspondência. O seu nome já paguei da minha agenda. Carteiro, não me traz essa carta, eu não quero. Eu já soltei os cachorros, você não entra mais aqui. Carteiro, não me traz essa carta, eu não quero nem saber. De amor pra judiar de um homem pobre e sofredor. Aô, carteiro. Tá gostando, né? Já perdi noites desejando ela. Já dormi agarrado ao travesseiro dela. Já troquei o endereço da correspondência. O seu nome já paguei. Eu tô comigo. Carteiro, não me traz essa carta, eu não quero nem saber. Eu já soltei os cachorros no jardim, você não entra mais aqui. Carteiro, não me traz essa carta, eu não quero nem saber. Carta de amor pra judiar de um homem pobre e sofredor. Ao carteiro. Ei, paixão! Café Music gravando tudo! Café Music! Oh, grande soninho!